cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. Hello, this is your tap dance instructor. Just put on your shoes and let's start tap dancing. E hoje temos mais uma banda nova, ainda que já tenha sido aqui várias vezes falada, tendo em conta que já nos referimos uma vez ao alfobre ter sido Omnicord Records, ali na zona de Leiria. Pois bem, e é também uma edição desta editora que, efetivamente, Les Crazy e Coconuts aparecem com o seu álbum de estreia. Ainda que eles tenham já aparecido, precisamente, naquela compilação de que já aqui nos referimos também, foi Leiria Calling. Portanto, foi aí a primeira vez que vamos falar Les Crazy e Coconuts. Ora, como já vos habituamos aqui no Cá se fazem, cá se tocam, temos sempre um membro das bandas para falar deles próprios, enfim, e desses discos. Pois bem, no caso, temos aqui a Adriana Jaulino, que nos permite ter uma conversa aqui na Boa Nova, precisamente para falar deste seu álbum de estreia. Antes, mais bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, obrigada. Adriana, eu começava por aqui, precisamente, sobre a questão de Leiria. Já o referi, não só em relação a Leiria, por exemplo, também referi em relação a Braga, enfim, em outras cidades, e diversas circunstâncias que fazem com que, efetivamente, as bandas parece que vão pulando, vão aparecendo, efetivamente, umas por arrasto e outras por via facto das próprias editoras que vão, enfim, interessadas em mostrar o que vai existindo. Tem ideia, de facto, que Leiria pode ser quase um case study? Sim, nós acreditamos também a qualquer coisa que existe aqui na água. Estou a brincar. Não, normalmente os casamentos é que derivam disso, de beber água na fonte. Mas aqui, estão a ver que aí, por aí é o formar de bandas. É, mas eu acho que Leiria só agora é que está a ser descoberta pelas pessoas de fora, porque sempre houve muita música, sempre houve muitas bandas, e só agora é que está a ter a oportunidade de ser mais divulgada. Mas sim, poderiam fazer um case study à vontade e ver então realmente o que é que se anda a passar por aqui. You can belong to me. Para vocês, enfim, foi decisivo haver Omnicord Records ou Les Crazy Coconuts apareceriam mais dia ou menos dia, mesmo que não houvesse uma editora interessada em lançar o vosso disco? É, sim, felizmente tivemos a sorte de conhecer o Ferreira da Omnicord Records e estamos onde estamos, sobretudo, muito graças a ele. Mas eu acho que a vontade de fazer alguma coisa iria acontecer. Talvez não tão cedo, não tão depressa, não a uma escala tão grande como está a acontecer, mas definitivamente alguma coisa ia surgir. Dizem por aqui as boas línguas que foi no Paredes de Coura que, enfim, que de algum modo nasceu o embrião dos Crazy Coconuts. Até que ponto isto tem uma realidade? É toda. É verdade. Então pronto, muito bem. Então é quase esclarecer a génese então. Exatamente. Então, tanto para mim como para o Tiago como para o Gil, para a Descora sempre foi o festival. E eles já tinham bandas e eu sei perfeitamente que qualquer um dos dois que sempre que via tipo, as bandas de eleição lá a tocar, toda a gente ambiciona um dia ser ele lá naquele palco. Uhum. Eu, como nunca toquei nada, sempre dancei a minha vida toda, sapateado e outras vertentes da dança, mas sempre gostei mesmo muito de música, então um dia, ainda não conhecia o Gil sequer, mas um dia apanhei lá o Tiago a jeito e pronto, e fez luz, olha para ele, tu tocas bateria, eu faço sapateado, pronto, está feito, vamos ter uma banda e viemos aqui tocar a Parede de Coura ainda. Pronto, e foi assim. E até agora tornou-se tudo realidade, por isso estamos mesmo muito felizes. A vantagem de quem está a ouvir a nossa conversa que em paralelo vamos colocando temas de facto deste disco e começam a perceber a razão de ser de fazer sapateado e tocar bateria. Portanto, este disco de respeito à própria Adriana, de facto, é o sapateado, embora venha também aqui introduzir a componente de voz, né? E também tocar neste caso teclados, né? Mas é essa componente que traz. Ora, isto, se outra coisa podemos chamar, é pelo menos algo diferente. Portanto, aquilo que lhe parece muito natural para si, tu tocas bateria, eu faço a bateria, vamos fazer uma banda, não é assim tão óbvio à partida. É verdade. Ela cá está e, de facto, juntou aqui os da Crazy Coconuts, que já apresentou há pouco. Portanto, sim, Adriana Jolino junta-se a Gil Jerónimo e Tiago Domingos, sem prejuízo de algumas colaborações que têm aqui neste disco. É capaz de nos falar sobre elas e como é que surgiram estes convites que fizeram para, no momento, para tocar outros instrumentos? São todos de amigos. E por acaso cá em Leiria temos, mais uma vez, muita sorte. Não vemos assim... Na maior parte das vezes as bandas ajudam-se todas. As pessoas gostam de música pela música e não por outros interesses. E fez todo o sentido convidar essas pessoas a participarem no nosso álbum. Porque estiveram, acompanharam-nos desde o início e não faria sentido de outra maneira. E chegar ao pé deles e dizer, olha, eu sou a tal do sabateado, entre aspas, temos aqui alguém para tocar a bateria e precisamos que tu toques, no caso de guitarra, enfim. Chegar ao pé das pessoas, dizer assim, sendo amigos, assim, as coisas tornam-se fáceis, efetivamente, por essa amizade. Sim, por exemplo, voltando agora ao início, quando eu conheci o Gil Jerónimo, pronto, eu e o Tiago chegámos à conclusão que na banda precisávamos, tipo, de alguma coisa que fizesse ali uma melodia, para não ser só percussão e muita porrada para a cabeça, digamos. E então, quando chegámos ao pé do Gil, o Gil não me conhecia de lado nenhum, mas eu tenho aqui uma vertente um bocado brincalhona, e virei-me para ele e disse, olha, tu não me conheces, eu sou a Adriana, e eu quero-te convidar para fazeres parte de uma banda de cover progressivo. E eu não estou a brincar, estou mesmo a falar a sério, mas a manter a postura toda. O Gil não disse que não, disse, pronto, está bem, sim, eu devo ter sido mesmo muito convincente. Depois lá disse que estava a brincar e arrancámos então com os Crazy Coconuts. posso dizer que a primeira vez que ouvi falar em voz, de facto, foi por via do Leiria Calling. O facto de apareceram estreados já nessa compilação, de algum modo tornou as coisas mais sérias. Ou melhor dizendo, a partir dali perceberam bem, já estamos em disco, agora temos mesmo que avançar. Isto para nós somos muitos brincadeiros, mas ao mesmo tempo nós temos uma parte muito séria. Isto para nós sempre foi uma coisa séria. Mas sim, sem dúvida que fazer parte da compilação Leiria Calling foi um dos primeiros grandes passos para nós. Então foi mesmo um orgulho, ainda mais como bandas de Leiria. Estamos a representar a nossa cidade e a mostrar o que é de tão bem que se faz aqui. Hello and welcome to the Mental Health Hotline. If you're delusional, press 7 and your call will be transferred to the mothership. Sendo certo que vocês, ainda antes da edição do disco, vão passando por... Antes de mais, dizer logo que vem a considerar a melhor banda nacional do Termómetro, não é? Depois de estarem na fase final desse concurso, do Nacional de Bandas, promovido na rádio, no caso da Antena 3. Exato. Estiveram no Nós Alive, no Paredes Cora, no Indie Music Fest e, no caso, já para a Espanha, no Monkey Week. Enfim, não é para uma banda ainda sem o tal cartão de visita, como agora se costuma Exato. Chamar ao disco, de facto, razão para levar as coisas mesmo muito a sério. Tudo o que nos acontece é surreal. Nós, lá está, é o que eu disse no início. Nunca pensávamos que isto fosse acontecer tão rápido, tão depressa. Mas lá está, o Ferreira, a Omnicord. são, é a mesma família. E quando nós gostamos das pessoas e as pessoas gostam de nós, não sei, as coisas parece que ficam um bocado mais fáceis. A gravação de um disco tem aqui um desafio, que é precisamente o sapateado. Porque assim, na componente ao vivo, será fácil e intuitivo perceber o sapateado. Exato. Transportar isto para o disco, como é que foi esse desafio? Foi, lá está, foi um desafio. Mas pronto. Nós desde o início, que sempre que falámos em gravar o disco, sempre tivemos muito presente em nós que iriam ser duas coisas diferentes. A performance ao vivo, e então o disco gravado. Porque a componente visual, quando estamos ao vivo, é muito forte. E quando gravamos, tratamos o sapateado como se fosse mesmo um instrumento. Então, quando não faz sentido estar lá o sapateado, não vamos ter lá o sapateado só para dizer que, vejam, é uma banda com sapateado e temos sapateado do início ao final. Então, tratamos o CD mesmo. É um instrumento, é uma banda, tem que estar tudo em harmonia, tem que fazer sentido. Pronto, e agora o espetáculo ao vivo é muito mais mexido, tem muito mais coisas que fazem sentido ao vivo e não fazem sentido no CD. To be, then they may be disc jockeys. I'm a human radio station, and I don't want to have to repeat this no more. you ain't crazy. You ain't never in your life heard a disc jockey come through here like me. Now don't forget that, because see, it makes me mad for y'all to disfigure me like you do. Know what I mean? So please, whatsoever you do, I'm a human radio station. Got it? I'm a human radio station. I'm the transmitter, I'm the tower, I'm the turntables, I'm the building, I'm every doggone thing. Ainda reportando-nos a Leiria, e com isto parece que eu sou natural de Leiria, porque estou aqui a vendê-la, mas não sou, mas não, estou à vontade para fazer. Sei que no início do mês passado, uma vez que este programa está a ser emitido em novembro, no início do mês passado, portanto, no momento, 3 de outubro, o disco foi pré-apresentado, digamos assim, no A Música da Cidade, precisamente um evento que, de caráter gratuito, que, enfim, junta várias bandas de Leiria e, de acordo com uma disposição no centro histórico da cidade de Leiria, vão-se mostrando. Como é que foi a recepção das pessoas a este, normalmente, a apresentação deste disco? Foi incrível. Foi mesmo espetacular. Eu sinceramente não estava à espera. Como não há música na cidade, há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Eu nunca pensei que aquela quantidade de pessoas se juntasse lá para nos ver. Então foi mesmo muito bom sentir o carinho e o apoio das pessoas. Amigos, familiares, pessoas que não conhecemos. Então foi mesmo muito bom. Eu diria que Las Crazy Cognitos têm um espartilho neste momento, que é o espartilho de serem pouco conhecidos ainda, não obstante terem dado para aqueles concertos de grandes palcos, não é? A apresentação deste disco promove, de facto, começam a ser divulgados, não tanto só nessa região de Leiria, mas, enfim, sair dessa zona. Tem essa, entre aspas, ambição, efetivamente, que o disco venha, a edição do disco venha a abrir outras portas? Claro, sem dúvida. É claro que, lá está, o disco é um cartão de visita. Nós não temos como chegar a tantos meios sozinhos. E então, se pudermos mandar um bocadinho de nós gravados para vários sítios, já ajuda, mas sim, sem dúvida. É muito embrionário dizê-lo, mas eventualmente o conceito de Crazy Coconuts tem mais uma vertente visual que há pouco, que deveria ser explorada em DVD, portanto, como cartão de visita. Exato. Isso está pensado? Nós pensámos nisso, exatamente, só que lá está. Depois agora entra aqui a questão monetária, claro, não é? Claro. A gente pode ter muito boas ideias e querer fazer muito, mas também sem fundo maneio as coisas também ficam um bocado difíceis, porque lá está, viver da música é um bocado complicado. E também temos a nossa vida pessoal, os nossos empregos, e mas sem dúvida que fazer um DVD está nos nossos planos. Talvez para o próximo álbum já venha com DVD. Pois bem, entretanto, vão explorando e bem as plataformas digitais, e como digo, também aproveitar a vossa própria página de internet, o Facebook, enfim, YouTubear a imagem. É uma estratégia vossa, partilho eventualmente com a Manicord Records, para, enfim, chegar às pessoas. Porque uma coisa, eu costumo dizer aqui, usar isto, que chegar às pessoas é difícil. Depois, se elas gostam ou não, são outros 500. Mas, primeiramente, de facto, é preciso chegar lá. Essa estratégia é definida entre vós? Como é que as coisas funcionam? Eu acho que vai um bocado, vai acontecendo. No início, como sabe, foi tudo mesmo muito natural. Mas, por exemplo, agora já temos pessoas que nos ajudam e que estão a trabalhar connosco para fazer também isso acontecer e chegar a mais gente. Uma dessas pessoas é a Raquel Lins, a quem nós estamos a agradecer muito também. Sim, estão muito bem entregues. Let's start a fire. Pois bem, mas assim, tendo em conta que vocês têm uma presença assídua na internet, no Facebook, quais são as pessoas que, entre aspas, irão consumir este disco? Já não digo comprá-lo, porque, enfim, o comprar, como bem sabem, enfim, são outras questões e que têm a ver com o download, legal ou ilegal, mas pronto. Mas quem são os consumidores deste vosso disco? Sinceramente, nós não fazemos a mínima ideia. Está em aberto, não? Exatamente. Mas eu acho que é um disco de fácil de ouvir. Não é? É divertido. É aquilo que nós somos, é aquilo que nós gostamos. É um disco que não tem só um registro musical. Passa por várias vertentes, vários estilos da música, porque nós não nos conseguimos prender a uma só maneira de estar, vá. E então, por isso, eu acho que vamos agradar a vários tipos de pessoas, a várias faixas etárias. E daí eu dizer que não faço a mínima ideia de quem irá comprar o disco. Mas esperamos que muita gente. Eu diria mesmo que se vocês tivessem sido há uns anos bem atrás, e com isto reporto-me, enfim, ao auge do sapateado no início do século passado, portanto, antes da Segunda Guerra, entre guerras, meu gente, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, efetivamente, e no momento dos Estados Unidos, em que o sapateado teve o seu auge. Mas, como em tudo, há modas. Pelo seu gosto pessoal, tem a ideia que o sapateado poderá ter, enfim, a virtude, ou a virtude de chegar às pessoas, porque, enfim, a virtude esteve sempre enquanto arte, não é? Sim. Mas a virtude de captar novos públicos. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que, por exemplo, eu que sou professora de dança também, e também ensino sapateado, o que eu também reparo é que gostam de ver, sem dúvida, de ouvir, toda a gente acha espetacular, mas quando chega a hora de aderir mesmo fisicamente ao sapateado, de querer aprender, as pessoas desistem logo porque acham que é difícil, lá está. Então é uma coisa que eu acho que hoje em dia o sapateado, pelo menos cá em Portugal, nos Estados Unidos e lá fora, não aconteceu tanto, mas pelo menos cá em Portugal caiu um bocado no esquecimento. Acho que até os Lecrãs e Coconuts aparecerem, acho que havia muita gente que nem se lembrava que o sapateado existia. Nunca iam recorrer ao sapateado. Então, de certa forma, isto que estamos a fazer também me dá muito orgulho nesse aspecto. Bem, sem juízo de valor, hoje em dia somos mais kizomba. It's easy and better, I know. Sabe que quem estreia aqui na Boa Nova, em termos de destaques, e como é o caso dos Crazy Coconuts, aliás, a primeira vez que falamos com a Adriana, passa aqui por uma fase de desafios. São três. Portanto, okay. Vamos lá ver, então, tenha lá paciência para mim, antes mais não sei se conhece a cidade, Oliveira Hospital. Não, então, nunca tive a oportunidade. Então, peço-lhe que acredite em mim. Temos aqui um bom anfiteatro natural. Não digo muito interessante, um bom espaço com um bom palco, portanto, onde tem, enfim, às suas frentes, em semicírculo e em escadinha, um anfiteatro natural muito interessante. E imagino que Les Crazy Coconuts vai fazer aqui um espetáculo. Mas nós, enfim, somos tão generosos que dizemos assim, trago convosco duas bandas, enfim, dois autores nacionais. Quem é que Les Crazy Coconuts iriam convidar? Dois autores nacionais? Sim. Então, Few Fingers, logo, sem dúvida. Muito bem, já foram também destaque aqui da Boa Nova, portanto, Few Fingers. Sim. E... sei lá, Nice Weather for Ducks. Nice Weather for Ducks, muito bem. Já está, então escolhido. Thank you. Boa Nova, um mundo de emoções. Agora vamos a um outro. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz: ah, mas nós não pretendíamos ter o nosso concerto dos Crazy Coconuts. Pois bem, de onde gostariam que viesse esse convite? Ah, essa é tão difícil. Para mim, podia ser de Gothic. Time. Terceiro desafio. Vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional. E pedem para que Los Crazy Coconuts venham fazer uma versão de um tema desse tal autor ou banda para integrar a tal disco de tributo. Pois bem, quem gostaria de homenagear e já agora que tema é que iriam fazer em termos de cover? Ai. Nuno Rancho, Our Bed on Wheels. Muito bem, Nuno Rancho. Ora bem, isto é o que se chama estar em casa, não é? É verdade. Pois bem, o Nuno Rancho, enfim, tem ligações precisamente ao Mick Verdrack, inclusive aqui ao vosso disco, não é? Exato. Let us not be afraid, let us be overjoyed in our bliss. It isn't too much to ask, do we have a grotesque hair? Tonight we want, tonight we will bloom in our bed. Ora, passou então a fase dos desafios, mas eu não queria deixá-la ir embora sem falar aqui de um aspecto mundano, embora não seja tanto de vossa preocupação a questão da venda dos discos, não é? Enfim, é mais uma despesa a cargo da Omnicord Record, mas como amigos que são, não é também natural que partilhem as preocupações, não é? Tendo em conta, de facto, este fenómeno atualmente de download, etc., que previsão têm vocês para a venda dos discos? E se isso, de algum modo, foi pensado, ou não é isso que os irá demover, seja do que for, em termos de consequência, para a edição de um segundo disco? Não. Por exemplo, o disco estar em download gratuito, para nós não nos faz... É um bocado normal, digamos. Uhum. Porque nós sempre tivemos noção que aquilo, por exemplo, em nós, enquanto a nossa banda, o que nos... É-nos mais importante dar mais concertos do que propriamente vender milhões de CDs. Uhum. Sem prejuízo, nos concertos não devem ser os discos, não é? Exatamente. E quanto mais pessoas chegar à nossa música, mais probabilidade temos de dar mais concertos, que é aquilo que nos move mesmo, não é? toda a gente tenha lá um CD nosso em casa. Isso também é bom, isso também é um objetivo. Mas é que nos queiram ir ver, que nos contratem para ir tocar. Adriana, agradecer a disponibilidade que teve aqui para Cuba Nova e seguramente iremos saber o que vai sapateando por aí para voltarmos a falar, naturalmente. Obrigada, eu também. Muito obrigada pelo convite. Thank you.